Estabilizado, Santa 3894. Santa 3894, complete final, chame torre 118, decimal 60. 186, Santa 3894, tenha uma boa noite, obrigado. Não, na minha mira, estava operando visual sem chuva. Estou em Salvador, muito boa tarde, Santa 3894, estabilizado, LS Zulu da 28. Santa 3894, continue a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando, Santa 3894. Gol 869, solo 04, livre à esquerda, chama 121, decimal 9, solo. 219, obrigado. Autorizado pouso, pista 28, vento 200039. Autorizado pouso, pista 3894. Tá 3894, solo 06, livre à esquerda, chama solo, frequência 21 e solo 9. Esquerda 319, tenha uma boa noite, obrigado. Oh, 6973, ponto de espera, 224. Azul 6973, autorizado alinhar e manter pista 28. Ali mantém na 28, azul 6973. Autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus 2, né? Livre decolagem, pista 28, azul 6973. 6973, da Cola 09, chama o controle de frequência 119 de 18. 1198, bom trabalho. Controle, muito boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 2500 pés, após curva esquerda na proa de Leda, ascensão até o nível 320. 2500, esquerda, Leda 320, Azul 6973. Com o 66, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1012. 4012, o 1166. Azul 6973. Prossiga. Autoriza a voa na proa de Mótiva. 6973, mantém a proa de Leda, aguarde de coordenação. Ok, então vamos precisar fazer um pequeno desvio direito. Entende qual a proa que vai manter por quantas milhas? A proa 220 por mais 40 milhas, eu tenho que acertar a rota. Entende Azul 6973, autorizar desvios necessários na proa 220. O 1166 desça para 2000 pés, autorizado final e ILS Zulu, informe estabilizado. 2012, reporte estabilizado, gol 1166. Azul 6973, chama o centro Recife, 125, décima 1. Afirmo, 125, décima 1, Azul 6973. Boa tarde. Estabilizado, final da 28, voo 1966. 1966, chame a torre, 1968, decimal 6. 18, meia dúzia, tenha uma boa noite, obrigado. Boa noite. Voo de Salvador, muito boa noite, voo 1645. 1645, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada e pitch para o nível de voo 050, ajuste em Salvador, 1012. T45, confirme essa velocidade indicada? 280 indicada. 7645. Sala 66, Sala 22. Sala 21, Sala 9, Sala. Sala 21, Sala 9, Sala, Gol 9, 21? Sala 21, 9. 21, 9, obrigado. Boa tarde, a sua identificação, desça para o nível de voo 120. Confirme se tem condições de voar na PRO 100. O 79 limite dessa PRO é radial norte de Salvador, 360. Pode passar mais que o Vitor Alves para o Silvio. Sétimo aqui, Vitor Alfa, prossigo em condições visuais, o ajuste Salvador 1092, reporte e início do sobrevoo. 1092, contando a todo local, Vitor Alfa. 1645, desço para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado. Boa noite, 2591, Fonte Pena, 228. Boa noite, 2591. Prezado em área, decolar, pista 28. Vento 220 graus, com 5 nós. Autorizado, decolar, 2591. Vamos para a confirmação, o senhor chegou a declarar emergência com o centro Recife ou apenas solicitou prioridade para o pouso? Não foi declarada emergência não, 2279. Deixa eu esperar, 2279. Aqui no litoral, fica tá permanente do controle. Decolou as 3 horas. Ah, o helicóptero a 8 milhas da sua frente, a 500 pés, não vai interferir com a sua decolagem. Chame 198, boa viagem. 198, boa noite. Acione identificação, autorizada via chegada e pit para o nível de voo 110, o ajuste em Salvador 1012. Patrão Salvador, o azul 2591 está na sua escuta. Pelo 2591, no contato radar, só para o nível de voo 960, via saída coral no braço. Afirmativo, pode curvar para a coral da presença, querido? 591 autorizado, voz direto coral. É, graças. 2879, desça para o nível de voo 060. 060, são 3279. Pelo 43, mantenho da chegada ao número 3 na aproximação. 879 com via direita pro 110, limite radial 050 do VR de Salvador. Direita 110, limite 050 do Salvador, 379, deixa para 3.000 pés, o ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, 3.079. Estabilizou o visual, gol no 645. Gol no 645, torre 198, decimal 6. 26. Salvador, o gol no 645, final de 5 de... da 28. Agora 645, visual com campo. Estado por autorizado, pista 28, evento 220 graus com 039. Delivery post. Até de Salvador descendo no avião, voltando? Prossiga. Haveria a possibilidade de coordenar com o Ilhéus, a possibilidade de a gente voar direto o Raíra para evitar desvios aqui devido à formação? O Deciso Mazano está autorizado os desvios, aguarde coordenação para voar Raíra. Está na fiscal. O 3879 desceu para 2.000 pés, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 2.000 pés, então, 3879. O Xenê 6143 desceu para o nível de voo 050. 050, 6143. Número 645, solo as 38. Libere à esquerda e antes da alfa, chame solo 1219. Decimal 9. Partiu ao liberar 219. 1379, curva direita para 170, limite ao localizador. 170, limite ao lote, 3279. Fechando a 6143, desça para 3000 pés, o ajuste no 012. 3000 no 012, ajuste na 6143. O 3279 para o localizador, curva à direita para o 220, reporte estabilizado. 220, reportará estabilizado na 3279. Salvador, boa noite, é o Azul 2712, tem informação aí, 170 da Caju. Boa noite, chefe, o chefe demora muito, sabe como é? Tá bom, então, obrigado. Localizador está 3879. 3879, chame a torre 1 na 8, decimal 6. 8 6, está 3879. Chame a 6 1 4 3, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS do está 2 reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado no ILS do 286, 1 4 3. Posso utilizar no 2 8, na 3879. 3879 vai usar toda a extensão da pista, ok? Entendi. Vai utilizar toda a extensão da pista, tá? 3879. Após, pode livrar em qualquer taxi à esquerda. Sente, tá? 3879. Salvador, boa noite, Xanéa 6201, Pantera 28. Xanéa 6201, após o tráfego na curta, autorizado a alinhar e manter. Pista 28. Após o tráfego na curta, alinhar e manter 28. 879, seu solo, faz 45, libera a próxima à esquerda e chame no 219, solo. Esquerda 219, tá, 3279. Localizador, João Cortes, 6143. 6143, chame a torre 1186, decimal 6. Torre 1186, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Chanel 6143, no localizador, visual com a 6. Chanel 1143, boa, continue a aproximação, barra de pista livre, depois da companhia vai iniciar a rolagem. Entre 200 graus com 0,2 nós. Agora lá no salário, 601, autorizado a decolar pista 28, vento 200 graus com 02 nós. Mesmo decolagem 6201. Que a estação ainda manteu a esfera via 2591. Fechou 591 uniforme apenas a proa e por quantas milhas? Está mantendo a proa 218 por mais uma. 3, pista 28, livre pouso autorizado. Livre pouso, pista 28, chanel mais 43. 48. Chame 199, décima 8, boa viagem. 198, boa, 6201. Salvador, Oxalé, 6201, decolou. Chame 201, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Júnior. 360, São Bono, foi solicitado uma quebrão até 2500. Chame 201, está autorizado a iniciar a curva à esquerda da presente, voando direto Leda após Leda W. Esquerda, linda, 2291, após desvios, autorizado voar Raíra. Agora 55 velocidade de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle de leste, frequência 120, décima 1. 201, grato, boa noite. Boa noite. Controle 6201, está confirmando, está autorizado prosseguir na subida? Mas eu tenho restrição, nível de voo 3 solo 50, libere a próxima à esquerda e chame 121 decimal 9 solo. Liberando a próxima à esquerda, solo 219, chanel 6143. Forma que praticamente durante toda a aproximação aí pelo componente de cauda, né? Quantos sinais de cauda? Até meu pé estava em torno de uns 119 e após baixou, ficou entre aproximadamente 5 9 aí. Catch. 206, autorizado a alinhar e manter inicialmente. Pista 28. Alinha, mantém 28, 4206. E decolar pista 28, vento 220 graus com 039. Livre ANR, decolado Veículo 54, chame 1-9-8, boa viagem. 98, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Azul 4206. 4206, contato radar, só para o nível de voo 370, via sair da Aron. Via sair da Aron, estava restrito, manter a proa 2500, está livre? Autorizado, curva à direita na proa de Aron, o Azul 4206. Aron, Azul 4206. Chame 6201, chame o Centro Recife em 125, decima 1. 125, 1, 6201. passa o 310 para 550. Uno 966, acione identificação, autorizado via chegada ao PPP 1 para o nível de voo 120, ajuste em Salvador 1012. PPP 1 é 100-100-100-1012, voo 1966. 966, nível de voo 120. A correção 120, obrigado. Azul 4206. Sul mantém o nível de voo 310. Em caso de falha de comunicações, 310 será o nível final. 310, avaliar, será o final. 4206. Estou falando coordenado de Aracaju. Q4206, chame agora Recife em 125, decimal 45.